Saí da tua presença e fui me aventurar no mundo. Peguei o que era meu, em pouco tempo perdi tudo. Até a moral, credibilidade e caráter. Fui reduzido a nada pelas ruas da cidade local. Vi os irmãos nas esquinas da vida, semblante abatido numa picadilha suicida. Meu bom, vi a função, vi o Deus mamão de perto. Só assim entendi o porquê da selva de concreto. Tudo paradisíaco no começo é assim tudo. O mar de rosas pra te afogar no fim. Imundo, imundo sim, imbuto, ou morra aqui sujo. Senhor, afasta esse cálice de mim. Não quero mais me desviar, pois eu sei quem preparou cada talho por onde andei. Eu sei bem, o opressor, vaguei por terras estranhas até chegar na sarjeta, semelhante ao filho pródigo. Espero que não cometa a mesma façanha. Pensei que eu tivesse a manha pra viver longe do pai, mas sem ele a gente só apanha. Nada se compara à salvação em Cristo. Pensa incomparável a recompensa de viver na tua presença. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Tua presença, tua presença, em tua presença é onde quero estar. Pela graça, meu querido, o favor imerecido, voltei pro lugar de onde eu nunca deveria ter saído. No mundo, mais um perdido, iludido, pique bandido. Maior que tudo era o vazio que só por Deus foi preenchido. É assim que ele nos aceita, no abre dos seus braços, restaurado pela palavra, hoje adentro os seus átrios. De cabeça erguida, reviravolta, mudança de vida. Não é caô, acredita, sempre existe uma saída pra você realizar feitos extraordinários. Basta fé pra suportar o caminho do Calvário, pondo Deus em primeiro centro, a onipotência. Nunca mais quero viver longe da sua dependência. Eu sei que vale mais juntar tesouro no céu Elohim, onde o ladrão não tem acesso pra subtrair. Mas o homem só dá valor naquilo que pode tocar. Se você não tiver nada, um nada você também será. Aos olhos da sociedade, classe que mais empobrece, porque só faz o bem quando mesmo lhe favorece. Pra quê? Triste saber que pra muitos virou crença, pois não tem preço pra ser de viver na tua presença. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Não importa a hora, não importa o lugar, em tua presença é onde quero estar. Preciosa, gloriosa é a tua presença, Deus. Preciosa, gloriosa é a tua presença, Deus.